beleza, beleza. Olha os piripas chegando aí pra vocês. E a onda com os piripas é assim, ó. É virar o zóio. Eita! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. A mulherada só reclama de nós. Seu meninas é mato de fome louco pra fazer criança. Diz que nós homens só quer saber do bem bom e depois queimar o chão, deixando o neném na pança. Nós é vassoura, nós sem cinco, seis mulher. Isso mesmo que nós quer, quanto mais mulher melhor. Mas compromisso é o que nós não queremos. Nós é pressa mesmo, não, não dá ponto sem dó. Nós é baile sabuado, nós é bichador. Que diz as meninas e também as coro. Nós é baile sabuado, nós só quer trocar o ano. A verdade o que nós quer é só virar o zóio, vai. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Aô, mulherada, vem virar o zóio com os piripós, vem. E dança, dança, dança assim, ó. Mulherada só reclama de nós, homem que nós é moto de pome louco pra fazer criança. Diz que nós homens só quer saber do bem bom e depois queima o chão, deixando o neném na pança. Nós é vassourão, sem cinco, seis mulher. Isso mesmo que nós quer, quanto mais mulher melhor. Mas compromisso é o que nós não queremos. És uma pressa mesmo, não, não dá ponto sem dó. És é baile sabuado, és é bichador. Que diz as gatinhas e também as coro. És é baile sabuado, é só quer trocar o ano. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Virar o zóio, virar o zóio. A verdade o que nós quer é só virar o zóio. Vai, mulherada, rebola, rebola e dança. Vai, vai, vai. Ô, lugar bom. É os piripós pra vocês. Ao vivo. Swinga, galera.